Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez. Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez. Tirando o gelo do copo de uísque com gelo e jogando no chão. No peito, seu lado vazio, seu nome escrito na palma da mão. A porta do bar abaixando, o garçom dando um toque, já vamos fechar. Não sei se me faço de tudo ou se faço daqui, eu procuro outro bar. A chave do carro na mesa, celular na mão, pode ser bateria. É desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender. Hey! Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender. Que jeito louco é esse de querer? Ô, oh, paixão! Solta minha galera! Porta do bar abaixando, o garçom dando um toque, já vamos fechar. Não sei se me faço de surdo ou se vazo daqui, eu procuro outro bar. A chave do carro na mesa, celular na mão, pode ser bateria. É desse jeito todo dia. Por quê? Por quê? Aí eu vou sofrer. Sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber. Vendo eu vou ligar e ela não vai atender. Aí eu vou sofrer. Sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender. Que jeito louco é esse de querer? Vem, vem, vem. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, ela não vai atender. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber. Esse de querer. Que jeito louco é esse de querer? Que jeito louco, hein?